alcance, com ele vai se encontrar, receber sua herança que Deus tem para nos dar. E sua mão traz a balança, a justiça do astral, a todo aquele que alcança, com ele vai se encontrar, receber sua herança que Deus tem para nos dar. Cachoeira